Thank you. Alô, Salvador, é o Tam, Papa Tango, Mike, X-Ray Charlie. Mike X-Ray Charlie na ponte meia dúzia do pátio 1, pede autorização, reboque para o pátio 3, posição 2, Romeu. Autorizado, reporte com o término. O Mike X-Ray Charlie. Charlie, reportará no término. Salvador, o Google no 173, bom dia. Bom dia, Google 173, possível. Põe com a informação Delta, quando possível, a nossa autorização a Guarulhos. Google 173, informação Delta confere. Autorizado Salvador para Serra, Bravo, Golfo Romeo. Via Pêsulo 10, conforme a rota do plano de voo. Nível de voo 360, decola da pistola 0, curva direita. Saída da Euleda Motiva. Transponder 5462, controle Salvador, opera em 120 decimal 8. Autorizado, Guarulhos, no 173, nível 360, segue a rota do plano, decola da pistola 0, curva direita, da Euleda Motiva, a saída, aerovia Pêsulo 10. 5462 transponder, 1208 controle Salvador, 1173 posição 9. 1173, posicionamento correto na posição 09, chame pronto. Chamará, obrigado. Noveia, base 2, via chegada Mare, desça ao nível de voo 050. 050, 28 no meio, eu vou ITAP na presente. Autonomia, desça para 2000 pés, o ajuste é 9019, está autorizado Vaduna. Salvador, o voo no 173, está pronto para o puxacionamento no 9. Autorizado, chame táxi, voo 173. Autorizado, chama pro táxi. Solo Salvador, Eltan, Papatango, Mike X-Ray Charlie, encerrando o reboque no pátio 3, grato, bom dia. Gente, Mike X-Ray Charlie. Autorizado ILS-X3, reporta estabilizado. Autorizado ILS-X3, reporta estabilizado, 3896. Salvador, bom dia, até 3520. Autorização, Aracaju, possibilidade de coordenar o nível 190 como final. Já tem aprovado o 190 como final, está pronto para qual? É o 3520. Afirmo, 3520. autorizado para Aracaju, nível de voo 190, viagem 677. Decola da 190, curva à esquerda, no perfil da Conde. 5-0-2-7-6, transponder, controle 120, decimal 80. Trans 3520, autorizado Aracaju, nível 190, decolar 10, curva esquerda após decolagem, perfil da saída Conde. 1208, eu controlo em Salvador, só não copie o transponder. 0276. 0276 para o Trans 3520. Correto, chame pronto no portão 10 para o espelho. Portão da pronta, 3520. Solo, agora o voo 1173 para o táxi, 179 a bordo, 4:10, Galeão. Complete a aproximação final, chave Torre Salvador na frequência 08.95. 18.95, 3.8.95. Gente, 2019, livre táxi até o ponto de espera. Vai chamar em 18.95, obrigado. São 3806, bom dia, ajustadinho no 09, sou autorizado pouso, pistão na 0, vento no 50 graus, 119. Repouso na 10, 3209. Estacionamento 3520 no 10. Autorizado, centro de táxi. Autorizado é para cantar, que está 3-5-0. O 3520 vai manter uma posição aqui por um minuto, chegou mais uma bagagem aqui pra gente, né? Qualquer solicita de novo, se tiver. Gente, é próximo. Torre, boa noite, voo 1173, ponto de espera da 10. Voo 1173 ali, mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 1173. para ataque para 3520. Salvador, bom dia. Azul 4217, informação Delta Box 3, autorização Campinas. 4217, prepara da El, constante para qualquer. Preparando da El, base no Box 4217. Zona 10, uma 1. Afirmativo 211, Livraça 38 no meio. Salvador, bom dia, tá 38 no meio, livrou. 173, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no meio 0 graus, no 49. Seguinte, livre decolagem, 1-0, gol 1-1-7-6. Com 173, decolado 23, mesmo, controle Salvador 1208, bom voo. 208, obrigado e bom serviço. 173. Controle, bom dia, voo 1173. 2000 pés na Israel, lei da morte, vai. Voo 1173, bom dia, contato radar, subi, mantenho no nível 360, via saída da El. Via da El. Estamos aprovados a El, voo 1173. Voo 1173, voo Ileda. Ileda, graças. O 1973 está autorizado lá na proa de Pubase. Proa de Pubase, gol 1173, graças. Tá, 520, táxi POB 105, 2 horas e 20, alterna Recife. Cinco autorizado, táxi via pátio 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajuste no 099, uma boa viagem. Pátio 1 Índia, ponto espera 1895, obrigado, bom dia, altera 3520. Torre Salvador, bom dia, 3520, ponto terminal no zero, pronto. Mantém ponto espera no zero. Mantém ponto espera no zero, T3520. A 3520 informa que tem condições de decolagem imediata. Sim, 3520, agora sim, estou autorizado a ler e manter cabeceira no zero. Autorizado a ler e manter no zero, da 3520. Sim, 3, obrigado. Está autorizado, decolar de pista no zero, vento no 70 grau, 092. Autorizado, alinhar e decolar no zero, 3520. Salvador, azul 4, 2, 1, 7. 3, 4, 3, 1, 7, já pronto pra Copa? Campinas, 3, 4, 0, autorizado, via Pesolo 1, 0 até Bubaga, após a Pesolo 1, 6, sai com fone. Decola da 1, 0, curva direita, no perfil da Dael, Leda Mote, 5, 4, 6, 6, transponder, 1, 2, 0, decimal, o 8, 0, o controle de Salvador, 4, 2, 1, 7. Confirmar sua rota e sair da posição. A rota é Pesolo 1-0 até Ubave, após a Pesolo 16 até Belo Horizonte, segue conforme o rato do plano. A saída da El, Leda, Motiva, curva direita. Autorizado 340 para Campinas, decolando da 1-0, no perfil da El, Leda, Motiva, com curva direita. Correto, 4217, chame pronto no 3, pushback também. Agora, 4217. Azul 4217, pronto para o curso técnico na mesa. Azul 217 no portão 3 autorizado, chegou o táxi. Autorizado, chamar a táxi, 4217, entrar no portão 3. Salvador Azul 4216, o 4217 para o táxi. POB 997 está com 4 horas de autonomia, alterando São José dos Espíritos. Autorizado táxi à direita via Índia, no ponto de espera 1895, ajuste no 0119, uma boa viagem. No 019, autorizado à direita, o Azul 4217. Só corrigindo pelo B96, tá? 96. 96, gente. Torre Salvador, bom dia, azul 4217, aproximando o ponto de espera, pronto. 4217, estou autorizado, alinhada, colapso, estou no 0, o vento no 70 graus, 09 nós. Autorizado alinhar e decolar, capítulo 10, azul 4217. Está 2 milhas da posição Conde, ou seja, está determinado. Chama o controle de Aracaju, na frequência 1.0.3. Aracaju, 1.0.3, ligado, bom dia, está 3.5.2.0. Azul 4217, decolado 55, chama o controle, 1208. 208, azul 4217, bom. Controle Salvador, bom dia, azul 4217, passando 1800 na DL da Multica. Azul 4217, contato radar, submanter nível 340 via saída da EL, Leda transição módula. Subindo para o 340 via saída, azul 4217.